aquele carvalho era a mais bela árvore de toda a paisagem. Tinha crescido muito, seus galhos haviam se espalhado, e no outono as folhas cresciam, se multiplicavam, e aquela copa belíssima proporcionava uma sombra muito agradável. Aquele carvalho se sentia o rei do lugar, o dono do mundo. Ele era muito feliz mesmo por causa da sua bela aparência. Mas um dia, um vento começou a soprar. E aquele vento de repente se tornou gelado e foi assoprando cada vez mais forte. E o carvalho foi ali resistindo. E o vento foi aumentando e o céu se escureceu. E de repente uma tempestade que aquele carvalho nunca tinha visto em toda a sua vida. Uma tempestade que estava devastando o lugar. E o carvalho sentiu os seus ramos, os seus galhos se envergarem. Ele viu as folhas escapando, sendo levadas com o temporal. Ele queria reter aquelas folhas belíssimas, mas as folhas iam embora, desapareciam, e os galhos foram se quebrando. E o carvalho viu que tinha que resistir pela raiz para não ser arrancado daquele tufão. Era um violento tufão. Ele nunca tinha visto nada igual. Parecia que nunca mais ia acabar. O carvalho resistiu heroicamente até o fim daquele tufão. Mas quando houve a calmaria e o carvalho se olhou outra vez, ele começou a chorar. Cadê minhas folhas? Cadê as minhas folhas? Eu não tenho uma só folha. Minhas folhas se foram. E olha os meus galhos. Olha os meus galhos todos partidos e quebrados. Ah, eu sofri muito com essa agressão. Esse tufão trouxe pedras. Esse tufão trouxe objetos, me danificaram o tronco. Olha o meu tronco todo arrebentado. Olha só as feridas que eu tenho no meu corpo. E o carvalho chorou, chorou, chorou, chorou. E ele começava a dizer: por que, meu Deus? Por que que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? E o carvalho chorava, chorava muito. E ele dizia: agora eu sou um inútil, eu sou imprestável. Tomara que passe aqui um lenhador e me abata até o chão e me queime até o fim e eu me torne em cinzas. A desgraça tinha sido tão grande, a dor era tão profunda, que aquele carvalho desejava a morte, queria desaparecer. Foi quando no dia seguinte aquele carvalho adormecido foi despertado por um barulho muito curioso. E o carvalho ficou procurando de onde vem esse barulho. E ele viu que no seu tronco tinha um pica-pau pendurado. E esse pica-pau batia com o seu biquinho. E ele ficou olhando o que o pica-pau fazia. E o pica-pau foi abrindo uma cavidade. E o carvalho passou aquele dia inteiro olhando o trabalho do pica-pau, que não saía dali e continuava. E o carvalho viu quando o pica-pau conseguiu atravessar a parte mais dura da madeira e encontrou o oco da árvore. E o pica-pau, todo feliz, entrou naquele oco e tinha tantos bichinhos pequenininhos que iriam servir de alimento para o pica-pau. E o pica-pau disse: obrigado, meu Deus, por ter preparado essa casinha. Eu nunca tinha visto esta árvore, mas agora, por causa do temporal, eu vi o seu tronco. Obrigado, meu Deus, por ter me preparado essa moradia tão linda. E o pica-pau, feliz da vida, voou dali e foi até a sua companheira, que estava num ninho. Um ninho muito acanhado, mas já com os filhotinhos crescidinhos que já sabiam voar. E aquele pica-pau deu a boa notícia: minha companheira, Deus nos abençoou muito. Encontrei uma moradia muito espaçosa e com muito alimento, com muita fartura. Vamos imediatamente para lá. Vamos, crianças! E o pica-pau, a sua companheira e toda a família voaram para aquele carvalho e louvaram a Deus que preparou um lugar tão especial para eles viverem. E o carvalho, quando recebeu aquela família, quando sentiu a alegria da família do pica-pau, quando viu o calor, o amor que eles proporcionavam dentro do seu tronco, o seu coração, que estava tão frio, foi se aquecendo. E o carvalho começou a se alegrar. Aí o carvalho sentiu uma coceguinha pelas suas costas e ficou com vontade de rir. E ele sentiu muita cócega e olhou para ver o que era. Era um esquilinho carregando uma noz e subindo pelo seu tronco. E à medida que aquele esquilinho subia, ele ia fazendo cócegas com as suas unhas. E o carvalho começou a rir. E ele ria contente. E aquele esquilinho foi subindo e encontrou uma cavidade que havia sido feita por algum objeto contundente que bateu no carvalho durante o tufão, durante a tempestade. E o esquilinho, quando viu aquela cavidade, olhou para o céu e agradeceu ao Criador, dizendo: obrigado, meu Criador, por ter me preparado esta casinha, esse lugar tão aconchegante para eu colocar as minhas nozes. E o esquilinho, que louvou a Deus, foi buscar mais nozes e depois trouxe também a sua companheira, e ali ele iria procriar uma grande prole. Feliz da vida, aquele esquilo e a sua companheira passaram para o carvalho toda aquela alegria. E o carvalho sentiu que o seu coração, que ainda estava um pouquinho frio, agora tinha se aquecido completamente. E o carvalho sentiu uma grande alegria. E por estar sendo útil, ele louvou a Deus, que age com tanta sabedoria, que tinha preparado uma grande utilidade para a sua vida. E sentindo-se feliz, o carvalho não prestou atenção, mas novamente os seus ramos cresceram, os seus galhos surgiram e as folhas brotaram, e ele estava novamente com aquela copa belíssima. Mas agora a família do pica-pau tinha aumentado, a família do esquilo também, e muitas aves do céu vinham e faziam um ninho em todos os seus ramos. E o carvalho louvou a Deus. Louvou a Deus pelo tufão. Louvou a Deus pela tempestade. Louvou a Deus pela luta que ele passou, porque foi ali que a sua vida egocêntrica, que a sua vida egoísta foi transformada. Foi aí que ele pôde ser visto pelas outras criaturas daquele lugar, e a sua vida se tornou útil, e agora ele não estava mais sozinho, admirando a sua grandeza, mas admirando a sua realeza. Agora ele era útil de verdade e estava fazendo muitas criaturas felizes. Você sabia que a Bíblia Sagrada chama a vida do ser humano e compara a vida do ser humano com a vida de uma árvore? É só você olhar o Salmo de número 1. É só você ouvir e ler o que João Batista disse quando pregava antes da chegada de Jesus. A nossa vida é comparada a uma árvore, inclusive pelo Senhor Jesus. Ele disse que a árvore boa produz bons frutos e a árvore má não pode produzir bons frutos. Pois então escute, árvore de Deus, Você passou por lutas, enfrentou tempestades, viveu prejuízos e tragédias, e muitas vezes você disse: meu Deus, por que que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? E você pensou que era o seu fim, e a dor foi tão grande que você até desejou a morte. Mas Deus sabe o que faz. Hoje você está preparado, preparada para ser útil no reino de Deus. Escute só o que o Senhor Jesus contou um dia quando ele comparou o reino de Deus. Ele disse assim: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. É isso aí. Quando o carvalho era altivo e imponente, ele não era útil, ele não era feliz de verdade, porque se enxergava apenas a si mesmo. Mas quando ele se tornou frágil, quando ele foi diminuído como um grão de mostarda, que é a menor semente de hortaliça, quando o carvalho se sentiu pequeno, aí sim ele passou a crescer. É assim o reino de Deus, como o grão de mostarda. É a menor de todas as sementes que há na terra, mas depois que é semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, disse Jesus, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Agora que você já passou pelo tufão, agora que você já passou pela tempestade, agora que você se sente tão pequena, neste exato momento, tem um pica-pau aí, ó, batendo no seu tronco, fazendo uma casinha. Olha só, as pessoas estão chegando perto de você. Preste atenção, as pessoas estão te procurando e até os anjos dos céus, as aves dos céus, é isso aí, estão se aninhando nos teus ramos. Você se tornou uma pessoa preparada para ser uma bênção para o reino de Deus. Por isso, não lamente a tua sorte, mas pelo contrário, glorifique a Deus, porque a partir de hoje, Deus fez da tua vida uma verdadeira bênção.